Não sei por que você se foi. Gostava tanto de você. E de baile em baile tô tentando te esquecer. Eu só achava que nós dois, não sei, tinha tudo a ver. E de dose em dose eu tô tentando te esquecer. Tô tentando te esquecer. O moral de Bicoara.